Todo dia é a mesma história. Lá vai minha bola pro teto de novo. Subiu no chute, bateu, desviou e foi parar no lugar mais bobo. Já tentei controlar o pé, mas o jogo esquenta e ninguém quer parar. A bola voa como se tivesse vida, no teto é lugar que ela sempre vai achar. Eu fico gritando, dá uma força aí, mas ele só responde, depois eu vejo isso aí. Minha bola cai no teto de ar, mas meu bem vai lá, só de vez em quando. Fico olhando pro alto, cheio de agonia, enquanto ele assiste o jogo do Flamengo vibrando. Minha bola teto sem perdão, e eu com vontade de subir feito ladrão. Mas minha mãe grita, nem pense, moleque, e eu só queria minha bola no chão. Já pensei em fazer um esquema, amarrar uma corda, usar um cabide. Mas toda vez que tento dá problema, acabo derrubando até o quadro do tio. Vem lá com o chinelo na mão, dizendo você vai derrubar essa casa, irmão. Mas na moral só queria jogar, e minha bola de volta pra continuar. Minha bola cai por dentro do dia, na esquadrana lá, só de vez em quando. Jevelando pro alto, cheio pela bobia. Então vem assim seu choro do Flamengo vibrando. Minha bola cade sem tentão, e o pulmão pode se o pedindo ladrão. Mas de não me guinja, nem ter esse burete. Se é só que lili, se é, se é virar jornada, vou lembrar desse teto com amor e do meu pé que ajudava às vezes, mas com o coração cheio de firmeza.